Yeah, yeah, Lil, what's up? Wait, huh? What's up? Cows. Oh, your name, vô. Dentro da bolsa tem uma Glock de cor. Lindra, Melin, quem me deixou isso? As coisas eu nem vejo, esses negão nem os. Que isso, jovem negro? Aquela fotinha lá do Instagram. Nego, só com fé. Minha lecimbe, esteira mesmo. Por isso a zona bia. Fala se é putaria, gostaria. Mas tem grana a fazer. Duas cavalonas no colinho do meu mano D. Ai, meu Deus. Ele era trap, agora é pop. Nego, fumaça tipo Bob. Se eu me junto com o mano D, é seu mano Lê. Vou cobrar porcentagem. Sarara crioulo, vai não brincar. Sarara crioulo, balança. Sarara crioulo, no meu pescoço joguei ouro. Esse otário nunca fez trap. Junto com o Lê eu sempre dei aula. Abra cadabra, bitch, abra essa perna que lá vai vara. Ele trava meus royalties, ele é falido. Precisa de grana, ele só anda liso. Caos, fala mais baixo que eu sou patrão, neguinho. Ameri no meu jeans, quatro copos de lean. Eu sei que eu sou mais foda, mas por que cês me copiam tanto assim? Se o H pular na frente, eu aniquilo. Meu cordão mais longo que o Rio Nilo. Eu nem vou. Dentro da bolsa tem um Glock de cor. Lintra, Melin, que me deixou slow. Esses nego nem vejo, esses mano eu nem ouço.